estamos preparados. Acabamos de fazer um bom resultado numa casa também, numa equipa que era candidata, o Castelo Branco. Mas este fim de semana senti que os jogadores estavam mais confiantes ao nível do treino. A trabalhar forte para que no nosso primeiro jogo em casa consigamos os 3 pontos, que é esse o objetivo que nós temos. Para essa equipa, digamos, mais candidata aos lugares do playoff desta época, assumidamente, porque querem subir à segunda liga, já estão há 3 anos para o conseguir, têm perdido sempre nos playoffs, um passado na meia-final para a Casa Pia. Este ano reforçaram-se com jogadores com mais qualidade e com mais experiência, preocuparam-se um bocadinho também mais por aí, estão uma equipa mais madura. Vai ser um encontro muito difícil, contra um candidato, jogamos em nossa casa, vamos ter muitas dificuldades, mas também estou convencido que vamos criar muitas dificuldades ao Praense. Vai ser um jogo muito, muito bom, bem jogado, duro, em que o resultado esperamos nós que penda para nós. Primeiro, espero que o público apareça em grande massa para nos apoiar, porque se eles estando em grande número vão nos ajudar também no nosso objetivo, que é a soma dos 3 pontos. Podem ser um grande 12º jogador, empurrando-nos também aqui para um grande resultado. O jogo será às 11 horas. Pronto, nós aqui aceitámos a pedido para esse, porque compreendemos também as dificuldades que eles têm ao nível dos voos, e também tem que haver aqui alguma sensibilidade nesse aspecto. Jogando às 5, tendo voo às 8h30, nunca conseguimos estar a horas, só conseguimos na segunda-feira, e também foi por aí também que nós aceitámos. Acaba por ser uma novidade, porque nós não somos uma equipa profissional, estamos no final da tarde, para isso não, é uma equipa toda profissional, treina de manhã. Teoricamente eles estão mais preparados para a história do que nós, mas nós esta semana também estamos a preparar bem, para que esse fator não seja prejudicial para nós, mas que com o público nós esperamos que esteja em grande massa, nos ajude nas dificuldades que nós vamos encontrar, ultrapassá-las, para que no fim saímos todos do campo a sorrir.